Circo para mim é algo muito maravilhoso. Ele me faz lembrar de sorrisos, a sensação de felicidade, cores fortíssimas, assim, onde traz na gente uma alegria. O circo ele me faz sentir criança novamente e me faz pensar que podemos sorrir com poucas coisas, com algo que, mesmo por trás de uma tristeza, representa uma alegria. Eu acredito que o circo representa para a sociedade um lugar de sonhos e desafios, pois cada apresentação ou número existe uma troca entre espectador e artista. Então, um não sabe como o outro vai reagir. Então, existe essa troca. E para a sociedade, o artista circense, ele tem um poder assim, de persuadir muito grande. O circo, para mim, é isso.